André Cedis, o mural de Ibicoara. O solinho é diferente. Passando em popopô. Eita, moresta. Calma aí, Marquimoto, calma aí, Marquimoto. É assim, ó. E vai gostosinha, caxerequinha, vem. Gostosinha, caxereca. E vai gostosinha, que... Eita, errei aqui. E vai gostosinha, caxereca. Porque o turugo vai mandar, o gato vai mandar. E a firma que se amarra, ai, ai, ai. E hoje nós vai patrocinar, só pra te ver sentar. Caxerecona, caia. Porra, pra mostrar o que eu não tenho dinheiro, hein? Vai gostosinha, caxereca. Só tem tostões. Vem gostosinha, vai. Caxereca. Eita, vai moreca. Gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Porque o turugo vai gostar, a tropa vai gostar. Afirma que se amarra, ai, ai, ai. Não vai patrocinar, só pra te ver sentar. A buceta na caia, ai, ai, ai. Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Tem que respeitar papai daquele modelo. Isso é bondido, gato preto. Oh, bafando em popopô. Eita, moresta. Encheu de custo de novo a boca, pia. E vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. E vai gostosinha nessa maninha. Que maninha? A dozinha, caxereca. Porque o turugo vai mandar, o gato vai mandar. E a firma que se amarra, ai, ai, ai. E hoje nós vai patrocinar, só pra te ver sentar. Caxerecona, cai, ai, ai, ai. Tá doendo, né? Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Porque o turugo vai gostar, a tropa vai gostar. Afirma que se amarra, ai, ai, ai. Não vai patrocinar, só pra te ver sentar. A buceta na caia, ai, ai, ai. Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Vai gostosinha, caxerequinha. Vem gostosinha, caxereca. Daquele modelo, 9337-7077 e 8124-6378. Bota aí o 083 que é diretamente da Paraíba pra todo o Brasil, viu? Quase que eu não falo aqui agora, me enrolando.